Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre às 21h, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho. Um programa que traz para vocês estudos, ouvintes, dos temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Sobre os auspícios dos nossos associados da loja esotérica virtual Alevir, que vocês acessam lá em www.levir.com.br. Agradecemos a audiência e o patrocínio de vocês, ouvintes, que são nossos simpatizantes e associados da Alevir, e a todos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso programa. Também, ouvintes, sintam-se à vontade para nos acompanhar nesse trabalho. Nessa nossa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos trazendo para vocês as nossas considerações sobre as frases, os excertos das cartas dos mestres de sabedoria, dos mestres Moria e Kutumi, principalmente, e também de outros mestres da Fraternidade Branca. Esse material está publicado no Brasil pela Editora Teosófica, numa edição de livro de bolso que vocês podem adquirir lá na livraria da Loja Esotérica Virtual, em www.levir.com.br. Um pequeno livrinho que traz 365 frases dos mestres, divididas uma frase para cada dia e em 12 grandes virtudes que se referem a cada um dos meses do ano. Lá também na página inicial da Alevir, vocês encontram estas frases dos mestres, divididas nas frases do mestre Moria e do mestre Kutumi, que foram os dois incentivadores do renascimento, ouvintes, do pensamento esotérico, oculto, teosófico, em todo o mundo. Então nós fizemos essa seleção das frases do mestre Moria e do mestre Kutumi, que vocês podem acessar lá na página inicial da Alevir. E nós estamos nesse ponto do nosso estudo, ouvintes, falando exatamente sobre intuição, ouvintes, que é a característica do mês de agosto, segundo foi dividido aqui neste livro. Mas antes, ouvintes, de começar aqui o nosso estudo de hoje, e já que o tema é intuição, ouvintes, nós não poderíamos nos furtar de fazer um registro aqui, ouvintes, das poderosas energias que o nosso planeta está recebendo nesses dias que estão se passando. Todos vocês, ouvintes, obviamente sabem que o nosso planeta recebe muitas energias do cosmos. Nós recebemos principalmente as três grandes energias que vêm do Sol, que são o Prana, a Kundalini e o Forhat. E também existem 12 grandes Forhats cósmicos, que são denominados as 12 grandes constelações zodiacais. E além dessas três grandes influências solares e dessas 12 grandes influências cósmicas que nós recebemos, também existem as vibrações dos grandes logos planetários, ouvintes. São 7 grandes logos planetários que regem 10 planetas físicos nesse nosso sistema solar. Então, essa é a base, ouvintes, da ciência oculta da astrologia. Então, conforme os planetas físicos circulam pelo sistema solar, cada um desses planetas sendo regidos por uma grande consciência a nível do sistema solar, que são chamadas de logos planetários, então são focalizadas influências, ouvintes, que nós, seres humanos, aqui na Terra, registramos. Pois em nível espiritual, ouvintes, em nível esotérico, cada um de nós, ouvintes, foi exatamente emanado pelo coração da divindade que habita o nosso sistema solar. Mas cada uma das nossas chispas divinas ou mônada, ela foi matizada, ela foi, por assim dizer, colorida por uma das sete grandes energias planetárias que existem. Então, estas sete grandes energias, que se referem aos sete grandes planetas sagrados da astrologia, elas são exatamente a base do conhecimento que é chamado da grande influência dos sete raios. Os sete raios, caros ouvintes, nada mais são do que as influências dos seres portentosos que habitam espiritualmente cada um dos sete planetas sagrados. Alguns deles se desdobram, ouvintes, como é o caso do espírito planetário da Terra, que não só anima aqui o nosso planeta Terra, mas também anima o planeta Marte e também o planeta Mercúrio. E o ser humano, ouvintes, é um grande registrador dessas energias. Então, quando nós nascemos, exatamente no momento em que nós recebemos a luz, ouvintes, e chegamos a esse plano material, começa a nossa vida e um mapa chamado mapa numerológico, que traça a posição dos planetas e, obviamente, das influências que estão concentradas ou estão dispersadas ao nosso redor, no nosso mapa, nós assim recebemos do universo uma série de energias. E há certos momentos, ouvintes, que são muito importantes para a história da humanidade, que podem ser percebidos justamente pela presença, pela posição dessas grandes entidades materiais e espirituais que são esses planetas que a astrologia trabalha, ouvintes. E como o nosso tema é intuição, ouvintes, nós não poderíamos deixar de mencionar que nós estamos neste exato momento, ouvintes, recebendo uma poderosíssima influência de um stellium, que é, na linguagem astrológica, a grande conjunção numa mesma porção do céu de vários planetas. Nesse exato momento, ouvintes, existe um stellium, que aliás pode ser inclusive observado, nós vamos comentar isso, pode ser observado a olho nu. Estão no mesmo signo do zodíaco e praticamente juntos no céu nesse momento, o planeta Vênus, o planeta Mercúrio, o planeta Marte, também o grande gigante Júpiter e o planeta Urano. São cinco planetas, ouvintes, que estão juntos. E no último domingo também a própria Lua, caros ouvintes, estava exatamente em conjunção com esses planetas. E aí, ouvintes, está registrado dentro da percepção das energias, que faz parte também, ouvintes, e deve fazer parte da nossa percepção intuitiva, que a humanidade está recebendo toda essa força. Então, eventos de extrema importância, como foi o grande terremoto e o tsunami que ocorreram no mês de março, caros ouvintes, no Japão. E, recentemente, o desaparecimento de duas figuras, ouvintes, que são simultaneamente positiva e negativa, porque dois líderes religiosos desapareceram da face da Terra. E pelo fato desses planetas todos, ouvintes, estarem exatamente no signo de Peixes, que notadamente rege a religião, rege o misticismo, e é exatamente o signo da era que terminou, está nos seus últimos momentos, a era de peixes. Então há, caros ouvintes, uma grande tensão das energias cósmicas no céu. E há poucos dias atrás, ouvintes, desapareceu do mundo um grande instrutor na Índia, que foi Satya Sai Baba. E no último domingo, ouvintes, exatamente no momento em que a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Urano faziam essa grande conjunção, esse grande stellium energético no Sol, desapareceu da Terra esse nefasto líder, ouvintes, dito religioso, dito ideológico e também militar, que foi Osama Bin Laden, mais conhecido, obviamente, pelos atentados terroristas que ele capitaneou, e muito especialmente aquele do já marcado na memória da humanidade, o 11 de setembro do ano de 2001, que foi totalmente planejado pela facção militar do Al-Qaeda, que obviamente era capitaneado por Osama Bin Laden. Então, ouvintes, são momentos realmente de tensão, momentos extremamente fortes que podem realmente marcar mudanças radicais na humanidade, podem ocorrer realmente cataclismos, podem ocorrer realmente desaparecimentos e mortes, como foram esses dois instrutores. Por um lado, mais positivo, a filosofia de Sai Baba, e de certa forma, para terminar, ouvintes, uma era nefasta, pois, por assim dizer, Bin Laden se declarava também um líder religioso de uma facção dentro do islamismo. Ele se dizia um califa. Então termina o califato de Osama Bin Laden, e nós, ouvintes, precisamos estar atentos, pois essa tensão planetária com certeza trará novas mudanças. E nós vemos também as tensões nos países muçulmanos do norte da África e do Oriente Médio, que estão tentando se livrar de ditaduras, de monarquias que oprimem a população durante tantas décadas. Então são momentos, ouvintes, de nós avaliarmos toda esta situação e estarmos atentos, ouvintes, porque realmente isso praticamente é o último golpe que a era de peixes pode dar para a humanidade. São as últimas cenas de uma era que realmente termina, marcada notadamente pelo fanatismo religioso, pelas religiões devocionais, pelos líderes carismáticos, e a era de Aquário, ouvintes, vai realmente se pronunciar cada vez mais. Então é o último suspiro, caros ouvintes, da era de peixes, e desse ponto em diante, ouvintes, até provavelmente o final do ano de 2012, essas energias ainda estarão em tensão. Mas daí em diante, ouvintes, um novo horizonte se descortinará para a humanidade. Então fica aqui o nosso registro, ouvintes, dessa energia. E pelas manhãs, ouvintes, se vocês levantarem bem cedinho, por volta das 5 horas e 30 minutos, que é nesse horário que o Sol está nascendo, se vocês olharem para o leste, para o ponto onde nasce o Sol, vocês vão poder ver a cerca de 15 ou 20 graus de ascensão no céu. Vocês verão a olho nu, ouvintes, quatro desses planetas que estão juntos. Vocês verão muito claramente o planeta Vênus, que é a chamada a brilhante estrela da manhã, a estrela d'alva, brilhando um pouco mais acima, e bem ao seu lado e abaixo o planeta Mercúrio, que raramente é visível a olho nu, e abaixo o planeta Marte, e um pouco mais abaixo o gigante Júpiter. Dificilmente esses planetas se encontram assim tão visivelmente, ouvintes, no céu. Não percam, se vocês puderem realmente contemplar nas primeiras horas do dia, um pouquinho antes do sol nascer, por volta das 5 horas e 30 minutos, 5 horas e 45 minutos, olhem para o leste, ouvintes, e apreciem com seus próprios olhos a presença desses planetas que estão gerando essas influências que nós comentamos. Então fica aqui, como nós dissemos, ouvintes, o nosso registro de que realmente dentro desse âmbito ideológico, religioso e também das forças do planeta, podem ainda continuar acontecendo revoluções, mudanças e, infelizmente, cataclismos, ouvintes, devido à extrema energia que o nosso planeta está passando. E dito isso, ouvintes, nós podemos retornar aqui à consideração das frases dos mestres, falando sobre intuição. Então vamos trazer aqui para vocês, primeiramente, uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: o real conhecimento não é um estado mental, e sim um estado espiritual que implica plena união entre o conhecedor e o conhecido. Não poderia ser melhor, ouvintes, a descrição do mestre Kutumi do que é realmente a percepção intuitiva, o que é a consciência búdica, ouvintes, que nós ainda não possuímos claramente, que é realmente algo diferente, pois nós temos a habilidade de nos unir fisicamente às coisas, nós temos a habilidade de desejar as coisas do mundo e nós temos a habilidade, ouvintes, de na nossa mente de idealizar, de visualizar com o nosso intelecto, com o nosso discernimento, os objetos, as coisas do mundo. Então são três formas diferentes, ouvintes, de compreender a existência. E nós não devemos descartar nenhuma delas, pois são poderes que nós possuímos. O poder que nós temos no plano físico, de tocar os objetos, de com os nossos 5 sentidos, ouvintes, tomarmos consciência dos objetos através do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, ouvintes, nós entramos em contato físico com os objetos. Mas também é um outro poder que nós temos de nos unir por meio da emoção, por meio da sensação, também aos objetos e também a objetos que nem existem materialmente, que são as nossas próprias ideações, as nossas paixões e os nossos desejos. E a mente, obviamente, que fica muito claro. Quando nós entramos em relação física e emocional com o objeto, a nossa mente também entra em funcionamento, ouvintes. Mas o que o mestre ressalta aqui, ouvintes, é que existe uma outra forma de percepção que ainda não nos é conhecida, que é exatamente a percepção búdica, a percepção intuicional, ouvintes, que torna o observador uno com aquilo que é observado. E de certa forma, ouvintes, esta é a grande característica dos seres realmente iluminados, dos seres espirituais. É o grande sentido de unidade que eles têm com todas as pessoas, com o mundo, com a natureza, com o nosso planeta e com o universo. Pois eles estão atuando com a consciência búdica. que é uma consciência diferente daqueles três tipos que nós comentamos. Então nós precisamos começar, ouvintes, a caminhar nesse sentido para desenvolvermos essa consciência búdica. Na medida em que nós nos tornamos conscientes intuicionalmente das coisas, nós nos sentiremos cada vez mais unidos a todos e a tudo, caros ouvintes. E mais uma frase aqui do Mestre Kutumi para nós comentarmos. Se, deixando de parte toda a ideia preconcebida, pudesseis experimentar e impregnar-vos desta profunda verdade de que o intelecto não é em si todo poderoso, que para se tornar um deslocador de montanhas, tem ele primeiro que receber vida e luz de seu princípio superior, o Espírito, e depois fixasseis vossos olhos em tudo que é espiritualmente oculto, procurando desenvolver a faculdade de acordo com as regras, então, dentro em pouco, leríeis corretamente o mistério. O Mestre Mori, ouvintes, nos convidando para adentrarmos realmente no nível da consciência búdica. É exatamente a grande diferença que existe entre os mestres, entre os seres realizados e nós aqui, meros mortais, ouvintes, que ainda não temos funcionando essa consciência. É exatamente o fato deles possuírem, ouvintes, essa conexão profunda que a consciência intuicional ela provoca no indivíduo. Então, infelizmente, a nossa consciência, que hoje em dia está muito focalizada aqui, como comenta o mestre, no intelecto, e o intelecto, ouvintes, por ele ser dividido, né, a nossa mente ter essa divisão entre mente concreta e mente abstrata, assim como o nosso cérebro está dividido em dois hemisférios, um hemisfério racional e um hemisfério mais artístico e intuicional. Aliás, essa divisão do nosso cérebro é exatamente a divisão que existe lá em cima no plano mental. Lá em cima, que eu digo, seria na frequência do plano mental, não é que é lá em cima a milhares de quilômetros de distância, ouvintes. É exatamente aqui mesmo onde nós estamos, no nosso corpo. À nossa volta existe uma aura mental, mas ela se divide em duas frequências. Uma que é de natureza mortal, que é a mente concreta, e a outra que é de natureza imortal, porque ela resiste ao desaparecimento do corpo, é de característica mais intuitiva, mais artística, e principalmente ela tem ali impressa todas as experiências, ouvintes, que nós vivemos nas outras encarnações. Então o mestre diz que se um dia nós tivermos, ouvintes, que operar os milagres que os mestres fizeram no mundo, e nós devemos recordar as palavras do Mestre Jesus, ouvintes, relatada nos Evangelhos, quando Jesus, por incrível que pareça, disse que nós poderíamos fazer prodígios, milagres ainda maiores do que aqueles que ele fez. E eu pergunto a vocês, quantos seres humanos fizeram alguma coisa sequer igual, ouvintes, e quanto menos maior do que aquilo que Jesus fez? Só alguns poucos mestres, ouvintes, na humanidade conseguiram tais proezas. Mas nós não podemos acreditar que Jesus teria dito essas palavras de uma forma ociosa, ouvintes. Se ele disse que nós poderíamos fazer milagres, prodígios maiores que os dele, é porque isso é possível, ouvintes. Então, o que o Mestre Kutumi nos explica é que a única forma, ouvintes, de nós entrarmos verdadeiramente no mundo da unidade espiritual é desenvolvendo em nós a consciência búdica, a consciência intuicional, que será fruto, ouvintes, não do trabalho físico, não do trabalho emocional, não do trabalho intelectual, mas sim do desenvolvimento, ouvintes, de uma nova percepção. Nós precisamos colocar esses três modos de ser em repouso. Precisamos diariamente, ouvintes, praticar a meditação, a oração, termos um tempo para a nossa natureza espiritual, ouvintes, porque aí, ouvintes, o nosso eu espiritual, o nosso verdadeiro eu superior, ouvintes, vai começar a se interessar aqui pela nossa vida material, e ele vai tentar, ouvintes, imprimir no nosso cérebro as suas mensagens, as suas intuições. Então, para nós vai ficar cada vez mais clara qual é que é, ouvintes, a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso destino aqui na matéria. O intelecto, ouvintes, infelizmente, ele é algo que divide. Para entender o nosso intelecto, ele analisa, ele quebra em partes, então ele não é capaz, ouvintes, de entender exatamente o que é a espiritualidade. Pois a espiritualidade, ouvintes, é sempre algo que une, é algo que transcende, é algo que vai além da matéria. E isso, infelizmente, ouvintes, o nosso corpo, a nossa emoção e principalmente o nosso intelecto não conseguem entender. A nossa emoção, às vezes, ouvintes, quando eivada de um espírito devocional, pode alçar voo, ouvintes, num êxtase puramente emotivo, num êxtase puramente emocional, se conectar, porque existe realmente uma conexão entre os estratos superiores do astral e o plano búdico. Então, aqueles que desenvolvem na sua natureza o aspecto devocional podem encontrar em algum momento da sua caminhada, das suas meditações, das suas preces, uma luz muito grande, e essa luz pode ter vindo de Buda. Agora, o grande problema e a grande tarefa, ouvintes, é elevar a nossa mente até esse ponto. E nós vamos continuar comentando sobre isso, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa de hoje. Agradecemos uma vez mais a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando aqui ao vivo e vamos fazer aquele tradicional intervalo, ouvintes, deixando com vocês um convite da Lever, a loja esotérica virtual, para que vocês venham se unir, se associando na Lever para nos auxiliar a continuar a levar essa mensagem ao ar, ouvintes. Então vamos ao intervalo e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo, como sempre, a maravilhosa audiência de vocês, ouvintes, que se unem comigo nesta egrégora espiritual. Nós estamos unidos aqui materialmente pelas ondas digitais da internet, mas estejam certos que também, ouvintes, estamos juntos num plano muito mais elevado. As nossas almas, ouvintes, se unem no plano espiritual para nós trabalharmos aqui esse estudo. Não existe, ouvintes, nada mais elevado do que a união das mentes humanas junto e em direção a um tema tão elevado como esse da intuição que nós estamos trabalhando com vocês. Por isso, agradecemos uma vez mais o apoio, o patrocínio dos associados da Lever, a loja esotérica virtual, que tem nos apoiado para nós termos condições materiais de levar esse trabalho para vocês, porque espiritualmente nós estamos muito bem apoiados também, ouvintes, com as bênçãos, com certeza, dos santos seres, e temos realmente acesso a muito material interessante que ao longo do tempo nós vamos trazer aqui para vocês. Vibrando no éter, nas noites aqui da Esotérica FM, estas mensagens, essas ideias que vão paulatinamente se inculcando, ouvintes, nas mentes dos seres humanos e que vão iluminando, ouvintes, a cultura, o conhecimento de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos, ouvintes, a mais frases aqui dos mestres de sabedoria no tema da intuição. Vamos aqui a mais uma frase do mestre Kutumi, que diz o seguinte: aprendei do Mahatma Maurya que as faculdades espirituais exigem instrução e regulamento, mas mais ainda do que os nossos dons mentais, pois o intelecto abeberra-se muito mais facilmente do mal do que do bem. Esta frase, ouvintes, realmente evoca coisas muito práticas, porque quando o mestre Kutumi nos fala que as faculdades mentais, ouvintes, requerem muito mais regulamento, aí ele quer dizer, ouvintes, que a disciplina deve ser empregada de uma forma muito mais estrita. Porque nós, obviamente, que sabemos, ouvintes, para dominar o corpo é preciso condicioná-lo fisicamente. E daí para lá as coisas parecem ser um pouco nebulosas. Para controlar as nossas emoções, ouvintes, nós precisamos identificar que emoções que diariamente nós exercitamos. Quais são as emoções, as paixões, os vícios ou as qualidades que diariamente nós praticamos no nosso corpo astral, no nosso corpo emocional. E a nossa mente, ouvintes, nós sabemos muito bem que para aprender, para exercitar a mente, nós precisamos ter uma educação formal, precisamos frequentar os bancos escolares, as cátedras da universidade, nós precisamos ter diariamente o estudo por meio da leitura e por meio da reflexão, pela aplicação dos exercícios mentais, pela apresentação das ideias, pela escrita, ouvintes, pela prática da linguagem, das ciências, da matemática e tudo mais, ouvintes, nós vamos ampliando cada vez mais o nosso intelecto. Mas o que fazer, ouvintes, para entrar exatamente nesse mundo da intuição? Nós temos insistentemente falado isso aqui no nosso programa, ouvintes. Nós precisamos ter, assim como nós temos um ritmo, um regulamento, uma disciplina para o corpo, devemos ter também para as nossas emoções e para a nossa mente, nós devemos ter também para a nossa espiritualidade. Ter um momento diário, ouvintes, de elevação, onde nem que seja por 5 ou 10 minutos, nós temos que nos desconectar totalmente dos afazeres puramente mortais que estão afetos à nossa sobrevivência, e nós precisamos dedicar esses momentos não a simplesmente sobreviver, não simplesmente a viver, mas sim a transcender, caros ouvintes. Nós precisamos ir mais longe, nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos penetrar o sentido de alguma coisa realmente transcendental, trazendo reflexões sobre as nossas leituras, sobre as nossas práticas. procurando ouvintes, se possível, praticar uma das escolas do yoga. Existem as escolas clássicas do yoga, caros ouvintes. A Hatha Yoga, que condiciona o físico. Existe o Bhakti Yoga, que condiciona, que desenvolve a nossa devoção, as nossas emoções. Existe a Jnana Yoga, que faz com que aqueles que têm um caráter mais intelectual possam se fixar, se concentrar e desenvolver a sua consciência pelo conhecimento. E todas elas, ouvintes, são sintetizadas no chamado sistema do Raja Yoga, a Yoga Real. O Yoga, caros ouvintes, que une tanto o trabalho físico, o trabalho devocional e emocional e o trabalho do Jnana, o trabalho mental, para fazer uma síntese desses três, ouvintes, e levar o indivíduo a aquilo que é tão importante, ouvintes, e que está lá escrito no texto clássico do Raja Yoga, que são os Yoga Sutras de Patanjali, ouvintes. E ali, Patanjali, ele nos coloca dois excertos, caros ouvintes, dois aforismos que descrevem exatamente como deve ser fundamentalmente a nossa disciplina espiritual. Pois ele diz, ouvintes, que o yoga, ou como aqui no Brasil se convencionou dizer, a yoga, caros ouvintes, ou o yoga, que é exatamente como deve ser mencionado, ou a yoga, ouvintes, que é, né, essa palavra yoga, significa união. E, obviamente, é a união, ouvintes, do nosso ser inferior com a nossa existência espiritual. É a união das partes que estão desligadas, que são, assim, religadas, ligadas uma vez mais. E isto, obviamente, que é a prática da religião, da religiosidade, ouvintes. E tudo isso, ouvintes, ele define. Que yoga, caros ouvintes, é a habilidade na ação. Quando o ser humano sabe, ouvintes, e tem habilidade para agir no físico, no astral, ou seja, no emocional, no plano mental, no plano das ideias, e finalmente no plano espiritual, ouvintes, ele atinge o objetivo do yoga. Ele atinge a união. E também em outra parte dos seus aforismos, Patanjali, que viveu muitos séculos antes de Cristo e que codificou o Raja Yoga, ele menciona, ouvintes, que o objetivo do yoga é cessar as flutuações da mente. Quando, ouvintes, cessam as flutuações da mente, assim como nós estamos acostumados a cessar os movimentos do corpo, quando nós repousamos, quando nós dormimos ou quando nós nos sentamos para estudar ou para meditar ou para orar, nós também devemos aprender, ouvintes, a cessar as flutuações das nossas emoções, das nossas paixões. E principalmente é aí que está a dificuldade da prática desta yoga tão profunda. Cessar as flutuações da mente. Porque se nós obtemos esse poder, ouvintes, de cessar as flutuações da mente, com certeza surgirão no horizonte, na tela da nossa mente, as informações, as energias da nossa espiritualidade. É exclusivamente isso, ouvintes, pelo fato de nós não apaziguarmos, de nós não cessarmos as flutuações da nossa mente, que nós não acessamos o nosso ser espiritual. E que ele também, obviamente, não consegue se conectar e acessar o nosso eu mortal. Então, disciplina, caros ouvintes, é a palavra que nós temos que praticar. Temos que desenvolver uma disciplina, ouvintes, em todos os níveis para nos conectar com a nossa espiritualidade. E como ressaltou o mestre Kutumi, no caso das coisas espirituais, a disciplina é ainda mais importante. Mas vamos a mais uma frase aqui, uma curta frase do mestre Kutumi, que diz: intuitivo como naturalmente sois, o chelado é para vós quase integralmente um brinquedo. Com certeza, essa frase foi enviada, ouvintes, a um discípulo bastante avançado. Provavelmente um discípulo que o mestre Kutumi já acompanha há algumas encarnações. Não é em uma única encarnação, ouvintes, que um discípulo se transforma num mestre. E obviamente, se o indivíduo já nasce com a propensão às visões intuitivas, o seu progresso, ouvintes, dentro das ciências ocultas e da vida espiritual, ele é muito rápido. E com certeza, ouvintes, muitos da humanidade que já tem o intelecto no ponto em que está projetado para que a atual civilização humana, que hoje é planetária, ouvintes, ela tem que desenvolver o seu intelecto até o máximo. Aqueles que já atingiram esse objetivo farão parte do próximo passo evolutivo que a humanidade vai dar, ouvintes, que já está exatamente sendo projetado, sendo traçado toda a planificação pelos mestres da Grande Fraternidade Branca desse novo passo. E esse passo, ouvintes, é, como disse, aliás, título de um livro de Gina Raja Dasa, esse grande teósofo que foi um presidente internacional da Sociedade Teosófica e que visitou em algumas ocasiões aqui o nosso país. Ele disse que o próximo passo, ouvintes, da evolução humana é o desenvolvimento da civilização da intuição. A nova humanidade da intuição, ouvintes, vai nascer dentro em breve. E nós, ouvintes, estamos sendo convidados para fazer esse trabalho, pois todos aqueles que estão estudando esta grande literatura esotérica, espiritualista que está aí no mundo, cerca de 10% dos livros publicados hoje são sobre espiritualidade, são sobre autoajuda, são sobre esoterismo, ouvintes. Então é uma grande vaga, uma grande onda de conhecimento que vai se expandindo. E para alguns indivíduos, ouvintes, quando já desenvolvida a intuição, realmente o progresso é muito mais rápido. Mas vamos a mais uma frase aqui de Kutumi, quando ele nos diz o seguinte: a verdade é que, enquanto o neófito não atinge a condição necessária para o grau de iluminação para o qual e pelo qual está habilitado e preparado, a maioria dos segredos, se não todos, são incomunicáveis. A iluminação deve vir do interior. Isso, ouvintes, é praticamente a síntese do que é verdadeiramente ocultismo, esoterismo. Porque esotérico, caros ouvintes, oculto é tudo aquilo que não está, obviamente, na parte exterior, que não está claro, que não está revelado, ouvintes. E principalmente é uma experiência que está dentro do ser humano. Então não pensem, caros ouvintes, que os mestres de sabedoria, Eles vêm e comunicam os segredos para os seus discípulos. Muito pelo contrário, ouvintes. Raramente eles comunicam verbalmente ou muito menos ainda por escrito os seus segredos, ouvintes. Não é assim que as coisas são reveladas. Os segredos, ouvintes, eles são revelados quando o indivíduo, tendo atingido o grau de consciência que lhe permite perceber, ouvintes, a realidade das coisas, então o mestre, se aproximando, ele, de certa forma, eleva a consciência da pessoa até o foco que lhe permite compreender a lógica daquelas coisas que são esotéricas, que são ocultas. Então, os mestres ouvintes, eles não escrevem manuais, eles não escrevem cartilhas, eles não fazem cursos, cursinhos ouvintes, e muito menos coisas que nós vemos por aí, cursos de ascensão, cursos de esoterismo que provavelmente ensinariam os passos, ouvintes, para serem dados nesse caminho. O que verdadeiramente os mestres são mestres de sabedoria. E sabedoria, ouvintes, é diferente do conhecimento, porque a sabedoria, ouvintes, ela é provada, ela é experimentada, ela não é comunicada de fora para dentro. Então, como finalizou a frase aqui o mestre Kutumi, a iluminação deve vir do interior. É a única, caros ouvintes, que realmente prevalece para sempre. Porque muitas vezes aquilo que é informado exteriormente, e para as pessoas mais tacanhas é o que sempre acontece, a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. E o indivíduo não só não entende, como acha que o mestre realmente o está enganando. E quantos mestres não pagaram realmente um preço altíssimo por ter comunicado de uma maneira que, infelizmente, eles não foram compreendidos. E para, provavelmente, a surpresa de vocês, ouvintes, isso aconteceu, por exemplo, com Siddhartha Gautama, o grande expoente, ouvintes, de todas as chispas divinas da nossa humanidade, que atingiu há 2.600 anos atrás o grau de Buda, a oitava, caros ouvintes, grande iniciação na fraternidade branca, se libertando totalmente de todas as peias, de todos os grilhões. Mas como ele era um peregrino, ouvintes, e ele dava os seus sermões, que eram acompanhados não só pelos seus seguidores, pelos monges, muitas vezes ele falava e pessoas que não tinham qualquer compreensão, qualquer iluminação, também acompanhavam aqueles discursos e depois distorciam as palavras do Buda. E nós vemos isso hoje aí explícito nas divergências das diversos evangelhos, diversos relatos sobre a vida de Buda e nos diversos sabores, se nós podemos assim dizer, os diversos aromas que várias escolas budistas diferentes assumiram. E isso, caros ouvintes, acabou gerando inclusive a necessidade de que aquele mesmo espírito que obviamente se liberta totalmente como Buda, mas uma parte da sua consciência teve que voltar para dar instruções mais claras, ouvintes, e não fazer com que os homens realmente ficassem desviados com a má interpretação das palavras que o Buda proferiu. Então, verdadeiramente, as palavras esotéricas se destinam àqueles que têm iluminação interior. E vamos finalizar, ouvintes, o nosso trabalho de hoje com uma frase aqui do mestre Moria, que diz o seguinte: nossa maior dificuldade é ensinar os discípulos a não se deixarem enganar pelas aparências. Isso, ouvintes, é realmente um problema que acontece com todos que evoluem, ouvintes, na espiritualidade. É praticamente impossível encontrar alguém que não tenha sido enganado pelas aparências, ouvintes. E, infelizmente, o ser humano procura compreender as coisas, ouvintes, pela sua aparência externa. Basta alguém aparecer bem vestido, com paletó e gravata, ouvintes, que as pessoas já começam a te chamar de doutor. Apesar, ouvintes, de muitas vezes essa pessoa tão bem vestida, que aliás segue os conselhos que estão lá nos escritos de Shakespeare, quando ele recomenda: se apresenta com vestes caras, pois os homens observam na maior parte das vezes apenas o lado externo, as aparências. Até os livros, ouvintes, tem muitas pessoas que querem saber o que, que tem o livro, pela beleza ou pela feiura ou pela antiguidade da capa e do estado de conservação do livro. E isso, ouvintes, infelizmente é fruto de muitas e muitas encarnações que nós tivemos no mundo em que nós acreditávamos simplesmente na matéria. Quando nós éramos realmente, ouvintes, pagãos, quando nós acreditávamos apenas nas forças da natureza, quando nós acreditávamos apenas naquilo que nós poderíamos pegar, que nós poderíamos sentir, que nós poderíamos tocar, ouvintes, com os nossos sentidos, que infelizmente, ouvintes, não são capazes de captar aquilo que é mais profundo, pois o que é mais verdadeiro, ouvintes, do que a aparência, do que aquilo que pode ser tocado, é verdadeiramente aquilo que nós mais buscamos, que é o significado, ouvintes. O significado, a compreensão é mais importante do que aquilo que pode ser visto, do que aquilo que pode ser tocado, ou principalmente aquilo que pode ser enfiado, ouvintes, nas nossas bolsas, nas nossas sacolas ou nos nossos bolsos. Então, desenvolver a intuição é necessário, ouvintes, para que nós não continuemos caindo nesta enganação, que o mestre diz que a maior dificuldade que os mestres da Fraternidade Branca têm é treinar os seus discípulos, ouvintes, para eles não serem enganados pelas aparências. Então, ouvintes, tentem nas suas vidas confiar cada vez mais na compreensão do significado, pois aquilo que vocês veem, ouvintes, muitas vezes pode não ser tudo que há para ser percebido. Então, procurem ler nas entrelinhas dos textos e, principalmente, deixem uma janela aberta na sua consciência, ouvintes, para que a intuição possa se manifestar nas suas vidas. E, pela premência do tempo, ouvintes, o nosso programa Lux Esotérica de hoje está se encerrando. Uma vez mais, agradecendo a audiência de vocês, vamos, ouvintes, praticar um pouquinho dessas vibrações tão elevadas que nós aqui estamos estudando. Vamos encerrar esse programa fechando os nossos olhos e, uma vez mais, percebendo o nosso batimento cardíaco. A vida, ouvintes, que pulsa dentro de nós. E com o poder da nossa mente, visualizemos ali dentro dos nossos corações a luz, o farol espiritual que brilha e que nós visualizamos nesse momento, iluminando todo o nosso coração, visualizando essa luz se expandindo para englobar, ouvintes, todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos. Vamos manifestar a luz da nossa chispa divina que toma todo o nosso ser, se expande pela nossa aura e ilumina, ouvintes, os nossos arredores, ilumina o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e para realizar, ouvintes, o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que esta bênção que vem no grande instrutor do mundo possa seguir desde o coração de Deus, passando pela consciência do instrutor, seguindo, ouvintes, por essa bênção até os vossos corações, despertando ainda mais essa chispa divina que está com vocês e também iluminando cada vez mais as vossas mentes rumo a um conhecimento, a uma compreensão mais profunda. Terminamos aqui o programa, ouvintes, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso e um maravilhoso fim de semana para todos vocês, ouvintes. Não deixem de observar aí, cedinho, nas madrugadas, esta grande conjunção planetária que está nos céus. Os planetas que estão influenciando a nossa realidade. Deixamos vocês, ouvintes, com a nossa programação musical, sempre interativa. E, finalmente, ouvintes, desejamos a todos e transmitimos um forte, um fraterno e um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.